Aliado G, nesse momento tento escrever. Me pergunto sobre o que, não posso me responder. O que eu queria? Mais poesia na periferia. Noite fria, madrugada sombria. Ouço um grilo que canta, ouço um tiro que não me espanta. Ao fundo, ouço um samba que vem lá de perto da pista. Você não sabe, eu tô na 10 do Santa Rita. Hortolândia é o lugar que eu aprendi a amar desde criança. A maioria me apoia, mas também tem as jiboias querendo me derrubar. Deixa pra lá, é por eles que eu devo rezar. É preciso que haja um pouco de amor em tudo isso. Chega de pensamentos decadentes, ausentes de conteúdo. Contudo, quem tem dinheiro não é mais nem menos homem. Ninguém vira lobisomem porque comprou um oitão. Então, respeito é coisa que nasce no peito, não se compra na esquina como um papel de cocaína. A minha ira é com a inveja, gente que conversa demais e pouco faz. Te cumprimenta na frente, te apunhala por trás. Versos sangrentos, violentos, frutos do pensamento rebelde. Gente que bebe, fuma, cheira, toma baque. Alguns se acabam no crack. Não tem acesso ao debate, não participam do orçamento. Crianças dormem ao relento. Há muito tempo eu tento entender certas redes de TV que iludem minha gente. Destrói e constrói presidente. Espalham terror, medo e fome. Matam nossas esperanças. Depois fazem campanhas onde a criança é esperança. É preciso que haja sonhos temperados de ilusão, pois sonhos sem ilusão morrem na solidão. Solidão que oprime, solidão que esmaga, que sufoca, quem suporta? Nos sonhos de criança, tudo é só felicidade. Mas criança um dia cresce, vira homem, faz maldade. É preciso ensinar nossas crianças futuro e esperança que morre e nasce todo dia na nossa periferia. Esquecer a tela fria, juntar as garrafas vazias. É preciso mais piedade, compreender a utilidade do tempo, futilidade do desamor, de sabor. E havendo revolução, que isso seja uma ilha distante, que de barco não se alcance. Quando não houver mais paciência, decência, uma garrafa de angústia mereça. Pois não há vida sem uma resma de tristeza. Ponha num canto vazio se tiver utilidade, porções de passado, reflexo da idade. Felicidade se busca, o sistema ofusca nosso brilho natural. Esqueça o mal que o coração faz ao corpo, desgosto. Palavras que alteram o destino, o sofrimento do nordestino. Uma porta aberta, um alerta. É preciso que se conheça a origem dos ventos, reconhecer e revelar talentos. O avesso da vida, onde a escuridão habita, saltar o abismo do cinismo, diferenciar o bonito do feio, o amor alheio, o espírito que está em nosso meio, do Deus vivo, invisível, incrível. Porque existe uma mãe que chora por seu filho bandido, banido, perdido. Um brasileiro sem nome que luta contra a fome, tenta realizar sua revolução particular, sozinho. Pedras no caminho, guiado pela maldade, saudade, cemitério, grade. Talvez falte uma lágrima a enxugar, um sorriso pra olhar, um amor pra amar. Uma flor no quintal do vizinho, um pássaro que constrói seu ninho. Porque a vida se faz de momentos. Paz aos detentos, detentos, detentos. Aos que vivem no esquecimento, sofrimento. Aos que tiram da terra o sustento. Que Deus olhe por nós, libertem nossa voz. Quem me ouve jamais esquece. Soldado armado de raciocínio a favor do rap. Como se fosse uma planta, comigo ninguém pode. aliado G, mano R, viola, face da morte. Lutando dia a dia pra que um dia exista na periferia menos violência e mais poesia.